Fala galera, Troate, começando hoje então a edição número 149, aonde iremos falar das últimas notícias que vem acontecendo aí e nos preparar com os números para o final de semana. Então sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite ou a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo, seja o caminho para casa, para o trabalho ou faculdade ou até mesmo em casa aí no sofá, esperando o tempo passar, e também a galera da madrugada que sempre gosta de estar passando aí a madrugada ouvindo o podcast, esperando o sono chegar, certo? Então sejam todos bem-vindos, pessoal. Faz um tempinho que eu não gravo, 2 semanas para ser mais exato, minha filha estava de férias, então não tem como gravar com a minha filha em casa, não tem jeito, porque ela derruba o quarto, derruba eu, derruba o computador. É meio que impossível gravar. Eu tentei escapar um pouquinho pra gravar, mas não consegui gravar. É o único dia que eu conseguia tentar, o único dia que eu consegui chegar perto de gravar. Já era uma sexta-feira à tarde, que eu tava até de folga, Mas aí não foi possível, porque gravar na sexta à tarde também pra vocês ouvir pro final de semana também não vai adiantar muita coisa, não. Mas enfim, nós paramos, A última corrida nossa foi lá, depois, antes de Eldora, foi lá falando no Kentucky, tivemos aí bastante novidades, bastante coisas boas acontecendo. O Rally venceu, a primeira vitória da Joe Gibbs lá em New Hampshire. O Casey Kane também venceu, que fazia 107 corridas que ele não vencia. O Danny Rally também conseguiu a primeira vitória para Joe Gibbs aí, para Toyota no ano, para Joe Gibbs, Como já falei do Case Kane lá em Indianápolis, o Kyle Busch no final de semana conseguiu sua primeira vitória, depois de um ano conseguiu vencer de novo, a segunda vitória da Joe Gibbs. Parece que a Joe Gibbs se armou e se preparou para essas últimas corridas aí dos playoffs aí, o Danny Hedy venceu, o Kyle Busch venceu, o Matt Kenseth também esteve muito bem, muito perto também para vencer a corrida, e foi corridas interessantes. Indianápolis foi bem interessante a corrida, choveu, eu não me recordo de vez que choveu em Indianápolis, mas tivemos várias bandeiras amarelas, bandeiras vermelhas também, a pista foi teve bandeira vermelha, que a pista ficou completamente intransitável devido aos acidentes aí que aconteceu lá em Indianápolis, então foi uma corrida muito boa. A corrida durou quase 7 horas, a corrida lá em Indianápolis, foi bem longa, mas é legal, ver aí uma corrida assim bem, bem diferente mesmo. As duas corridas, tá, pessoal? Tanto a Cup como a Icon Series também foi muito interessante, que até foi a vitória do William Byron, lá na Icon Series em Indianápolis. Bom, já pulando para a Icon Series, eu quero ressaltar e preciso ressaltar a vitória do Ryan Preece no último final de semana em Iowa, Ele se mostrou muito bem em New Hampshire, quando chegou na segunda colocação atrás do Kyle Busch apenas, duelou, ele lutou ainda pela vitória nos estágios e terminou muito bem a corrida. Muito se falou do Ryan Preece, e agora em Iowa, quando só correu os contenders e os caras que participam, mas não os cup drivers, sem cup drivers naquela corrida, em Iowa, porque de Iowa a pouco não é muito longe, é uma distância longa aí, cerca de 2.000 milhas, então o pessoal não queria se cansar fazer uma viagem. Antigamente alguns ou outros até se arriscavam em fazer uma viagem longa dessa, mas agora hoje, conforme o campeonato, como é definido, as participações são limitadas aí, até com isso, não tem por que ficar viajando para longe para fazer uma corridinha apenas. Enfim, o Ryan Preece andou muito bem, foi o vencedor, o Ty Majeski também foi o segundo colocado, o pessoal lá da KN mostrando bala na agulha, mas o Ryan Preece é da UL Modify, tá, pessoal? Então, assim, o Ryan Preece também já fez um ano aí pela JD Motorsports, não foi muito bem, andou lá atrás, ninguém nem comentou, ninguém nem falou, eu sempre falei pra ficar, não quero também falar que eu que achei ele, tá, que eu que já sabia que o cara ia vingar, mas eu sempre fiquei de olho nele pelo que ele fazia na Modify, que na Modify ele andava muito bem, na Modify do Tour, então pelo que ele fez lá, já foi campeão, tem várias vitórias, pelo que ele fazia lá ele tinha um bom desempenho, e talvez poderia vir ter um bom desempenho também na Icon Series, e com um carro competitivo mostrou que ele é capaz, com um bom equipamento ele é capaz de fazer bons resultados, e tá aí conquistou a vitória. Impressionante o resultado do Ryan Preece aí, 2 corridas, segundo em New Hampshire, e agora, foi o vencedor lá em Iowa. Então, parabéns ao Ryan Preece, continua mostrando os resultados, que com certeza o seu espaço está garantido, meu amigo, e está por vir aí. Bom, seguindo aqui, então, vamos falar um pouquinho da Truque, que aconteceu até agora. O Bell venceu mais uma lá no Kentucky, e lá em Eldora deu o Matt Crafton, tinha um cara, o japonês, o Heisen, que é o japonês, perdão, o canadense, né? Nem japonês teve lá em Eldora. O canadense lá que andou super bem, aquele canadense ele já andou, né? Ele que faz a sua primeira temporada também. Aquele canadense lá já andou de sprint car, já foi campeão, já andou-se muito bem de sprint car, né? Então, o Frenzy, ele vem com uma equipe nova, né? Ele tá fazendo sua estreia e andou muito bem. Ele, assim, merecia até ter ficado com a vitória pelo tudo que fez, mas o Matt Crafton acertou no finalzinho a mão aí, não deixou ninguém chegar perto dele aí, e claro, foi vencedor da corrida, colocando o seu nome já no Chase, né? Já tá garantido aí no Chase, não, Playoff, né? Perdão. Então, segue o jogo aí, o Matt Crafton já classificado. E em pouco não deu o Christopher Bell mais uma vez. Christopher Bell tem impossível esse ano, tá, pessoal? São 4 vitórias agora. É o cara que mais pontos tem de playoff. Tem um monte de top 5 aí. É o cara que mais tem top 5, o cara que mais tem top 10. Então, realmente, o cara do campeonato esse ano é o Christopher Bell. É, não posso falar que tá sozinho, tá? Porque temos bons pilotos aí, tem Chase Briscoe também, tá fazendo um bom campeonato, tem o Matt Crafton, tem o John Salter também, que é perigoso esse cara, vem se mostrou nos últimos anos aí, a sua capacidade total de como ele anda bem, né? Então assim, mas o Christopher Bell tá muito bem, ele tá um pouquinho à frente de todo mundo esse ano, tá, pessoal? Porque o cara tá muito bem, tá muito focado e fazendo boas corridas, interessantes corridas aí, então parabéns ao Christopher Bell, certo? Bom, como eu falei, né, essa edição seria das notícias, eu vou falar as notícias que vem acontecendo aí, que estão bombando aí, né, nas últimas semanas, que vem acontecendo essa semana aí, tá? Ainda não saiu as punições ainda de Pocono, tá? O que nós sabemos de Pocono é que o Kyle Busch foi pego já sem porcas, com lugnuts, né? Então, uma porca desapertada aí, alguma porca faltando, tá, tinha coisa errada lá. Então foi pego aí, eu também, o Eric Jones também, foi penalizado na parte traseira do carro também, foi encontrado uma infração também, já tem até uma multa aí pra ele aí, uma multa de $50,000 pro call chief dele, né, o Gary, ele foi multado com $50,000, uma multa até que bem alta, e ele perdeu 25 pontos também, o Eric Jones, tanto no campeonato do Warren Points como no Driver Points, né, então, e também vai ser suspendido por 2 semanas, né, no carro 77 aí. Bom, geralmente tá vencendo pesado as punições da NASCAR, ela não tá economizando aí a NASCAR nas punições, e veio aquela, claro, né, mais uma punição pesada aí. Enfim, Alex Jones aí sem o seu cross chief na reta final aí do campeonato regular, né, ele está muito, não tá muito bem não, mas também não vai ser o cara também que vai pros playoffs aí, até por questões de ponto. É só se e o Eric Jones aí acabar conquistando aí uma vitória aí para tentar alguma coisa. O Eric Jones, atualmente ele é o 18º, tá? Ele tem 444 pontos e o Matt Kenseth tem 594 pontos, é uma diferença muito grande. Realmente o Eric Jones só vai para os playoffs se ele vencer uma corrida, tá? O seu cara, o seu lutador, brigador direto aí pelo Hulk, né, que é o Ty Dillon aí, que vinha fazendo boas corridas, agora parece que piorou um pouquinho aí os resultados do Ty Dillon aí, mas tá interessante a briga dos dois, tá, falando dos dois Hulk aí, os dois principais, que é o Ty Dillon e o Eric Jones, tá bem interessante porque eles estão bem próximos, não tem nada, uma discrepância muito grande não entre eles, então tá bem legal essa briga aí, creio, espere que fica mais calorosa essa briga aí pelo Hulk do ano, né, que são dois pilotos competentes, são dois caras que andam muito bem. Eu quero só colocar um pouquinho de vantagem no Eric Jones, que eu vejo o Eric Jones um pouquinho mais agressivo, mas tem umas punições pesadas aí que talvez pode atrapalhar ele e muito nessa luta pelo Hulk aí e também no campeonato ficar à frente do Tadino. Mas enfim, isso aí é o de menos, tá, pessoal? Seguindo aqui pra falar pra vocês também, né, já falei do Kyle Busch também, né, que perdeu as porcas, lugnuts aí. E também temos aí na próxima semana em Watkins Green, né, o segundo filho do Danny Hamlin tá pra nascer, né, já tá todo mundo em stand-by aí. Então o Egan Smith já tá do lado ali da garagem, só esperando o Danny Hamlin embora. Possa ser que o Danny Hamlin vá embora nesse final de semana e não participe da corrida. E o Egan Smith vai fazer esse favor pra ele, né, vai estar lá correndo com o carro 11, com o Toyota 11 da Joe Gibbs para o DNL. Pode ser que isso aconteça, tá, pessoal? Porque o filho dele está previsto para nascer no dia 11, mas nós sabemos que sempre adianta um pouquinho aí, né? Quem é pai ou quem é mãe já conhece um pouquinho aí, sabe que geralmente adianta um pouquinho e pode ser que isso aconteça neste final de semana. Então já está todo mundo preparado já, e o Reggie Smith já está avisado, já está do lado do carro ali. É só esperar o Danny Hale vazar para pegar o carro, tá? E desejo uma boa hora aí ao Danny Hale e a sua esposa, né? Na chegada do segundo filho, que Deus abençoe a família deles. E o Reggie Smith faça um bom trabalho com o carro número 11. Certo, pessoal? Bom, outro assunto interessante também é o William Byron, pessoal. Vai fazer uma homenagem ao Rick Hendrick, né? Ele vai correr com o Shame especial na corrida lá em Darlington. Então vai ser bem interessante. Eu vi o Shame aí, ficou bem parecido com o truque, né, do Rick Hendrick. Então vai ficar bem legal mesmo, né, essa homenagem aí ao filho do filho, né, do Rick Hendrick. Então assim, tem várias aí, tem também o Denham Jr. mostrou também, né, o seu carro para Darlington também. Ele vai correr com o carro da, com o mesmo shame da Day, né, que ele, só que lá andava com o carro número 8, agora com 88, só mudou ali de 8 para 88, dobrou o número, né, e o patrocínio também, mas o patrocínio vai estar nas mesmas cores das faixas, então vai ficar as mesmas cores como era antigamente, né, então vai estar muito legal aí o shame do Denham Jr. Quero falar também um pouquinho para vocês sobre esses shames especiais que estão vindo para Darlington, logo no final de semana de Darlington, né? Bem perto ali, bem próximo ali do podcast ali, que vai suceder ao final de semana de Darlington. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que tem muitos legais mesmo, né? Tanto é que não só a Cup, mas também a Action Series também está entrando na dança aí dos shames especiais aí, certo? Bom, outra notícia aqui também, essa sim, já falando das danças das cadeiras aí para 2018, né? Foi anunciado essa semana que o Kurt Busch, pessoal, não pode ser que a Stuart Haas não vai renovar com ele para 2018. Não tem nada confirmado, mas vamos colocar assim, 90% de afirmação de certeza que realmente ele não volta, a Stuart Haas não quer ele para 2018, tá, pessoal? As coisas se inverteram um pouquinho de lado, porque a equipe que não quer mais o piloto, né? Diferente, por exemplo, do Kenseth, que não falou que não queria voltar para Joe Gibbs, né? Então, o Kurt Busch tá aí meio preocupado, já estão se falando aí, né? Como o vencedor da corrida mais importante do ano, o Kurt Busch, fica fora do ano que vem, perde aí a vaga aí. O Kurt Busch campeão, vencedor da Daytona 500, perde a vaga assim, fácil assim. E também já na contramão se especula-se que quem poderia estar assumindo o 41 seja o Matt Kenseth, né? O Matt Kenseth poderia estar voltando para a Ford, né? Voltando a andar de Ford como ele sempre fez a carreira toda dele. Enfim, pessoal, existe esse impasse aí, tá todo mundo falando aí, tá? Só falando de coisas que já passou, mas eu não comentei aqui até porque eu não gravei, né? Já foi acertado lá a Old Brothers e a Penske, tá? O Ryan Blaney está indo para a Penske para o terceiro carro, número 12, tá? Já foi os nomes da equipe ainda, o patrocinador ainda não foi nada acertado, mas já se estuda alguns aí que são predispostos a assumir esse carro número 12 aí. Mas enfim, vamos aguardar aí, né? Ainda tem bastante coisa para acontecer, tem um ano aí para acabar ainda, para pensar já esse shame aí do carro número 12 deve aparecer lá em dezembro ou no comecinho de janeiro, já deve estar aparecendo um shame pro carro número 12 do Ryan Blaney para 2018. Ou talvez, né, como foi até surpreendente, o ano passado, nesse final de semana em Watkins Glen, né, foi mostrado aí o carro em Nova York, foi mostrado o carro do Eric Jones para 2017, né? Foi isso no ano passado. Então, quem sabe, parece até antes. As coisas na NASCAR não vem seguindo mais uma cronologia, uma espera, tal. Não, vem um negócio acontecendo antecipadamente aí e vem tá diferente, né? Não é mais como antigamente que segurava um pouco as informações. Mas enfim, no carro 21, né, quem vai pro 21 é o Paul Manor. O Paul Manor está indo lá para Old Brothers com o carro 21 e está levando, claro, o patrocínio da Manor, que é o patrocinador da família aí, que realmente banca a carreira dele como um todo, né? O que se estuda aí, que pode se falar aí, que que nós deixamos algum alerta aí, né? É assim, o Ty Dillon poderia sair da German Racing e ir para o carro do, deixado pelo Paul Manor? É, será que realmente isso deve e pode acontecer? Já, alguns dizem que não, porque ele está muito bem lá na German Racing, que prefere ficar lá, que gostou muito bem do, gostou muito do ambiente. Ou alguns já falam que ele realmente deve ir, né, para o, para o carro do, que, ou o carro, né, talvez até outro número, mas pode herdar esse carro do Paul Manor aí, o Ty Dillon. Aí sim abrir outra vaga, quem ficaria com essa vaga, ou talvez até o Matt Kenseth poderia assumir essa vaga aí, né, que o Matt Kenseth é uma peça chave, uma peça importante, uma peça cara e de grande peso, grande valia no mercado aí, e está livre para 2018. Então, bastante variáveis pode acontecer com o nome do Matt Kenseth aí, que são os lugares que ele deve e pode estar indo. Tá, não é nada certo ainda, né, que ele acertou com o time, mas ainda está aí conversando com bastante times o Matt Kenseth. Tanto é que tem essa notícia aí do 41, que ele pode estar realmente assumindo o 41, e a Danica Patrick pode realmente estar certo de acertar e fechar e ficar para 2018, né. Bom, seguindo aqui, falando um pouquinho do, de outra notícia aqui, que essa sim é bem interessante, né, que é a volta, né. Assim, não é a volta, né? Não é oficialmente a volta, mas a NASCAR voltou atrás com esse negócio da overtime line aí, né? Viu que deu uns problemas, deu um bafafá danado, mostrava de um jeito, do outro, aí a televisão contradizia a NASCAR, né? E a NASCAR falava que não, que a posição é correta, devido às últimas, a duas vitórias desse ano aí que foi meia controvérsia, né? Principalmente a do Casey Kane, que não tinha passado na linha, passou da linha, e a NASCAR falou que a televisão mostrou uma linha, a NASCAR mostrou outra. Então, para acabar com tudo isso, eles vão usar a famosa tradicional linha que sempre usaram, né? Não sei porque mudou, mas sem a tal da linha imaginária nunca dá certo. Mas enfim, vai usar, né, a, realmente a linha que tá lá, todo ano tá lá, todo dia tá lá. É, todo dia, porque a pista não destrói. Então tá lá todo dia a tal linha, a linha de largada e a linha de chegada. Agora vai ser o Green White Checkered como antes, mas ainda vai continuar o nome Overtime, né? Mas só que o nome continua, mas vai ser o Green White Checkered aí. E realmente agora vai ter trocentas mil vezes, a corrida só acaba. Antigamente eram três prorrogações, né? Que era a 1, a 2, a 3, e a terceira acabava. Agora vai continuar, vai ter MIR, se eu preciso. Eles vão começar na segunda-feira de manhã, vai acabar na terça-feira à noite, de tanta prorrogação que vai ter, mas vai ter. É, então, agora as prorrogações serão ilimitadas. Antes eram três, agora são ilimitadas. Coitado de quem estiver realmente arriscando aí um tal do Full Gamble, né? Para tentar a corrida em bandeira verde e tiver duas, três, quatro relargadas aí. Vai ficar todo mundo sem combustível. Enfim, pessoal, graças a Deus a NASCAR mudou essa regra aí, que seu tal de overline aí, overtime line, que tava muito, realmente muito chato e deixando todo mundo muito confuso, passou, não passou a linha, chegou, não chegou, né? Então voltou aí ao antigo, só o nome realmente que não mudou, né? Não vai voltar a ser Gunhard Checkered como era antes, né? Mas voltou a boa e velha regra. E o melhor, efeito imediato, não quer dizer, já em Hotchkiss Green, né? Se isso acontecer, vai ser desse jeito mesmo, né? O que acontece agora é realmente a linha de chegada. O cara não passou antes da linha de chegada, antes do cara abrir a última volta e ter bandeira amarela, vamos ter outra relargada. O cara aconteceu de novo lá, os pilotos lá, bateu alguém lá, o Zezinho lá, não passou da bandeira da linha de chegada, outra bandeira amarela, mais uma vez. E assim vai até conseguir terminar a corrida, certo, pessoal? Eu, na minha opinião, a NASCAR voltou atrás acertadamente e conseguiu realmente fazer os seus fãs felizes, né? Pode ser que alguém goste do Overtime Line, mas eu prefiro muito o Green White Checkered, que é mais justo, que é mais legal, que realmente os caras precisam se matar para tentar chegar ali e realmente só termina em bandeira verde, tá? Claro que se passar, abrir a última volta em bandeira branca, qualquer hora, se vamos estar lá na curva 1, lá, deu bandeira amarela, acabou a corrida, tá? Não tem mais o tal do Overtime Line aí. Realmente, para mim, é a decisão mais acertada da NASCAR aí. Não precisa ficar quebrando a cabeça e inventando onde que tá a linha do tal do overtime. Beleza, pessoal? Então é isso mesmo, as notícias aí da semana aí. Tem algumas outras noticinhas aqui, né? Mas nada. Márcio também fez um ontem, na quarta-feira, ontem, 11 horas da manhã. Ela fez aí uma pronúncia aí, né? Já falou já que sua corrida desse ano do Chase aí, a próxima corrida será do Chase, não, playoff. Desculpa, tá? Mas eu não costumo ainda falar playoff. A corrida desse ano do playoff será de noite, tá? E também segue o mesmo conceito de Pocono, vai ser corrida e qualify no mesmo dia. Só emendando um pouquinho esse assunto aí, né? Corrida e qualify, nesse final de semana em Pocono foi assim, né? E parece que a NASCAR gostou, né? Gostou muito aí desse estilo aí, né? Fazendo no mesmo dia corrida e qualify, melhor, qualify, corrida, mas primeiro corrida depois classificar, né? Fazer o qualify e a corrida no mesmo dia. Parece que foi interessante, o público foi mais para a pista, né? Nós vimos aí o qualify é uma pista mais cheia, o que não era interessante, que eu não sabia porque a NASCAR fazia isso, é quando ela fazia o qualify depois da corrida da Truck Series ou depois da corrida da Endurance Series, né? Não sei porque ela fazia isso, mas de vez em quando ela faz isso. Porque a gente via ali o pessoal assistindo a corrida, depois o pessoal vazava e ficava meia dúzia de gato pingado na arquibancada para assistir o qualify, né? Lógico que o pessoal quer assistir a corrida e não o qualify. Ainda mais o qualify que é curto, não o qualify muito longo, o qualify em cerca de 50 minutos aí que dura um qualify. Ou qualify, tá? Eu tenho falando de carro na pista. Tem uns intervalinhos aí que dura um pouquinho mais, tem que um pouquinho mais. Vamos colocar que o evento todo tem uma duração de talvez aí de 1h10, 1h15, tá? Mas corra na pista realmente é 50 minutos. Então, a NASCAR ele acertou e Martinsville já copiou também, vai fazer isso na mesma coisa também. Interessante, tá, pessoal? Esse conceito da NASCAR de colocar a qualify em race e a corrida no mesmo dia, né? Eu particularmente gostei demais e deixa a gente mais, até que talvez mais próximo também, né, da corrida aí, já preparando para o evento. É que a gente já assiste qualify, já fica meio preparado ali, já fica meio de olho no Twitter para ver se sai alguma notícia ou não, e logo já é a corrida, tá? Eu não faço isso, porque eu tô trabalhando, eu trabalho à tarde, então eu não consigo, né, trabalhar à tarde, nos finais de semana. Nesse final de semana eu tô de folga, no domingo, chegou aí minha folga de domingo. E por incrível que pareça, eu como sou um amante aí, número 1 das corridas em road course, na minha outra folga foi o final de semana de Sonoma. E nessa minha folga agora vai ser o final de semana em Watkins Green, né? Eu que sou amante dos road course aí, minhas duas folgas de domingo caiu as duas pistas que eu mais amo, né? Ironias do destino à parte. Enfim, pessoal, bem interessante aí, né? Tá esse conceito da NASCAR aí, né? De colocar, só pra terminar esse conceito aí, né? Colocar o qualify a corrida no mesmo dia. Eu gostei demais, realmente, muito mesmo. Beleza. Só para falar mais um assunto aqui, né? Tem mais um assunto aqui dos últimos dias aqui. Eles são impressionados aqui também, né? Eu até li essa matéria aí, eu tô para escrever já também lá na página do podcast do Wide o desempenho do Daniel Soares, tá, pessoal? Daniel Soares tá fazendo um ótimo trabalho, conseguiu aí mais um resultado, mais um top 10 aí, né? Ele consegue o seu terceiro consecutivo, tá? Top 10 que ele conseguiu. New Hampshire em sexto, Indianapolis sétimo, agora um pouco no sétimo, tá? Tem Kansas também que foi sétimo, o Dover foi sexto, tem Phoenix e Fontana foi sétimo também, tá? Claro que a melhor posição dele é um sexto, são dois sextos lugares, né? Mas realmente o Daniel Suárez está fazendo um bom trabalho, tá? Ele foi jogado meio que às pressas nesse carro 19 aí no lugar do Cowers, que se aposentou já no final do ano, chegou no final do ano e falou, parei. Então ele foi jogado às pressas aí, sem fazer aquela preparação que geralmente todos os pilotos fazem, né? Que ano que vem vai começar. Então esse ano ele já faz umas duas, três, quatro ou cinco corridas, né? E depois ele volta já o ano que vem, já que meio já conhecendo, pelo menos conhecendo o carro. Já o Daniel Soares não foi jogado às pressas nesse carro 19 aí e tá correspondendo, tá fazendo boas corridas. E quero chamar mais um pouquinho aí, mais um alarde aí, mais uma luzinha acender aqui pra vocês aqui, né? Vem aí, Watkins Green, o Daniel Soares anda bem em road course, ele conhece bem, ele tem a mão pro road course, o Daniel Soares. E claro, pode vir mais um bom resultado dele aí, quem sabe, né? O quarto top 10 seguido pro Daniel Soares. Não tô falando que ele vai andar bem, vai fazer pole e vitória. Pode ser que ele vença, sim, né? Por que não? Não pode vencer, porque na NASCAR não tem esse negócio aí. Ah, porque ele não vai vencer a corrida. Ah, porque não tem carro. Tem sim, todo mundo tem carro para vencer na NASCAR. Na NASCAR, a Cup talvez um pouquinho menos, mas na NASCAR todo mundo que quiser vencer, vence. Consegue, principalmente quando encaixa uma janela diferente aí, que é o caso dos road course, que tudo que se envolve em janela, né? Lá nem tanto é desempenho em pista, né? O cara passar a marcha e virar para lá e para cá. Mas sim encaixar a estratégia ideal, visto o Kevin Harvick nesse ano aí, em Sonoma, né? A estratégia dele ganhou a corrida, a estratégia dele fez ele ganhar a corrida. Não foi porque ele ganhou, porque ele estava muito bem. E sim a estratégia. Certo, pessoal, então vamos aguardar aí o final de semana agora em Watkins Glen, né? Vem aí lá em Nova York, a NASCAR chegou, né? Já chega hoje em Nova York, então vamos aguardar aí o que acontece nesse final de semana. Certo, pessoal? Bom, as últimas notícias foram essa, tá? Não temos mais nada de tanto interessante aí. Tem pessoal aí muito contente aí com o que o Kyle Busch conseguiu vencer. Pessoal, alguns fez piadinha, né? Que o Kyle Busch acabou vencendo a corrida depois de um ano aí. Que agora é só ano que vem, que é bom ele aproveitar essa vitória, né? Então, as piadinhas de sempre aí, que é sempre bem legal, bem interessante e bem humorada também. Claro que desde que ela não seja, né, de má fé as piadinhas. Beleza, pessoal? Então vamos aos entrelistes aí, né? Vamos ver quem que tá inscrito aí, quem não tá inscrito aí na Cup e na Action Series, né? Vou começar pela Zippo 200 na Action Series, né? Até o momento temos aí 42 carros inscritos, né? Temos aí, vou falar os participantes aqui. O Kyle Busch vai estar no 18, no 12 vai estar o Joe Logano, no 20 o Eric Jones, no 22 o Keselowski, no 33 o Brandon Jones, o Kevin Harvick vai estar no 41, o Larson no 42, tá? O Jeff Green vai estar no 93, o Casey Mears vai estar de volta aí no 98, Dennis Stewart no 99, temos aí o Paul Manor no número 2 também, tá? Então vai ter bastante gente boa aí nesse final de semana, vai ser bem interessante. A Penske tradicionalmente ela vem com dois carros, né? Vem com 12 e com 22, está aí mais uma vez aí com dois carros, com o Keselowski e o Logano na pista. Então vai ser legal pra caramba esse final de semana lá em Green, tá? E eu quero apostar aí, vou postar no Contender, tá? Claro, não vou postar nos Cup Drive da vida aí que vai realmente sobrar, mas eu quero postar no Contender e pra mim o melhor Contender vai ser o nosso amigo Justin Allgaier. Eu tô ficando louco pra postar no Justin Allgaier, mas eu vou postar no Justin Allgaier. Já vou mudar, não. É o Justin Allgaier mesmo, não quero mudar. Vai ser ele. Enfim, vamos lá. Na Cup, tá, pessoal? Na Cup até agora temos 37 carros. Na verdade vai ser 36, tá? Que esse 83 aí talvez não vá conseguir alinhar, tá? Então tem que aguardar essa definição aí. Eu até vou procurar outra entrelist aqui, pessoal, que eu tô olhando outra entrelist aqui no site, que não tá muito confiável, não. Eu vou olhar aqui. Enfim, enquanto isso, quero passar os números para vocês de Watkins Glen, tá? Até o momento foram 34 corridas, a primeira corrida foi 4 de agosto de 57, com vitória do Bucky. A última corrida foi ano passado, dia 7 de agosto de 2016, tá? E quem venceu foi o Danny Hennig. Danny Hennig, que tá aí com seu filho para nascer, posso dizer que ele nem participa dessa corrida desse ano. Largando a pole, a última foram 9 vezes e a última vez foi o Kyle Busch em 2008, tá, pessoal? Que aconteceu. Largando o top 5 aconteceu 21 vezes nas últimas 34 corridas e largando do top 10, né, 25 vezes o vencedor veio do top 10. Largando a 21ª posição para trás, nunca um piloto venceu, tá? E o cara aqui da própria posição que largou e venceu foi o nosso amigo Steve Park em 2000, que largou da 18ª posição. O cara que mais voltas liderou e venceu foi Tony Stewart em 2005. E o cara que menos voltas liderou e venceu foi Joe Logano em 2015. Essa todo mundo com certeza deve estar bem fresquinho na memória de vocês aí. Recordes da pista. Qualify, Jeff Gordon em 2014, 129.466 milhas por hora. O cara que mais liderou foi a maior troca de liderança, o cara que mais liderou foi Tony Stewart em 2005. A maior troca de liderança foi 14 em 1991, 2006 e 2011, a chegada mais apertada foi entre Jeff Gordon e Jeff Burton em 2001, né, com a vitória aí apertada de 0.172 segundos, tá? Bem, realmente bem apertado aí, milésimos segundos, né? O maior número de bandeiras amarelas foi em 2006, com 10 bandeiras amarelas aí. As equipes que mais venceu foi a Joe Gibbs com 7, a Hendrick tem 6, a Roush tem 3, tá? E a SR tem 2 vitórias. Montadoras, Chevrolet tem 17 vitórias, a Ford tem 8 e a Toyota tem 3 vitórias. Realmente a Chevrolet manda muito bem nessa pista lá em Nova York. Beleza, pessoal? Então, abrindo aqui o entrelist aqui pra vocês aqui, tá? Já consegui abrir o entrelist aqui do J-Sky, né? O J-Sky é um pouquinho melhor, ele é mais confiável esse entrelist aqui. Temos aí todos os carros inscritos, realmente é 36 carros, só um, todos os charters, tá? Não vai ter nenhum carro participante aí. Então a NASCAR tá realmente conseguindo aí o que ela queria, né? Que é... Pausa para água. Que é realmente fechar o show só com os charters, né? Eu, se eu não me engano, foi o Michael Altman que comentou, ou o Daryl Optin, foi um dos Altman, comentou aí que realmente queria que a NASCAR só corresse com os charters e não abrisse essas vagas de participantes, né? Mas eu preciso lembrar que essas vagas de participantes realmente fez gerar novas equipes aí, se tinha uma rotatividade maior do que outra. Mas enfim, isso é uma outra história, tá, pessoal? Então aí temos aí os 36 carros com charters inscritos. Então não tem nenhuma novidade, né? Não tem nada de diferente aqui, porque corre como é charter, todo mundo tem um charter aí. Então corre todo mundo, realmente ninguém vai ficar de fora, tá? Enfim, vitória, eu aposto na vitória aí nesse final de semana. Eu vou apostar na vitória do nosso amigo Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson vai dar uma ressurgida da cinza aí, que tá com muito problema. O Jimmy Johnson batendo aqui, batendo lá. Mas eu acho que o Jimmy Johnson vai andar muito bem e possa vencer. Mas um cara muito perigoso aí, realmente, né, que a gente precisa ficar de olho, que possa vencer isso aí, é o Adrian Mendinger. O Adrian Mendinger, que anda muito, muito, muito bem, já tem vitória nessa pista aí, né? Com certeza ele vai vir babando nessa corrida aí. Beleza, pessoal? Então, eu volto semana que vem, já. Semana que vem eu já volto, já, tá? Agora, daqui até o final do ano eu não paro mais, porque essas duas semanas sem gravar aí devido às férias da minha filha e também da minha esposa, então tava todo mundo em casa. Quando eu não tava fazendo alguma coisa, trabalhando ou brincando ou limpando casa, eu tava aí, né, com a minha filha, brincando com ela bastante aí, então eu não tive tempo para gravar, beleza? Então, pessoal, um forte abraço a todos, uma boa semana, já acabou a semana, né, e cuide-se bem, voltamos semana que vem para falar o que aconteceu em Watkins Glen e, claro, as notícias e as novidades da semana, que cada semana é uma surpresa, beleza, pessoal? Forte abraço e cuide-se bem.